060. Ciente, passarela 060, via chegada. Azul 2775, autorizado descida até 3.000 pés, ajustando a 060. Prosseguindo para 3.000, 1016, 2775. So far, 958 requests flying donuts for bad weather. So far, 958, that's clear, the report established. Roger, flying donut, we report established. 5, decolou os 24, chame controle 120, decimal 8. 08, Oceania 625. Controle, Salvador, Oceaner 6225, decolado, Arbor 1, Alfa. Oceaner 6225, suba conforme autorizado. Plantio, condição de voar, voa de Arbor. Após nível 100, pro de Elefa, está sob contato radar agora. Plantio, após. Cosmo 00, Elefa, Oceaner 6225. Voo no 963, mantenha a posição. Passarela 2229, vai abandonar o nível 190. Passarela 2229, vou ITAP, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. Vou ITAP 4.000, 10, 1 no meio, 2229. Oceaner 6211, decolou os 3-0, chame o controle 120, decimal 8. Volta Salvador, Salvador, é o Alfa X-Ray Papá. Alfa X-Ray Papá, Torre Salvador. Alfa X-Ray Papá, solicita reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Chame o solo 121, decimal 9. Ok. Gol no 963, autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, gol no 963. establish and localize at Azul 4958. Azul 4958, contact Salvador Tower, frequency 118, decimal 95. 1895, Azul 4958, so long. Azul 2775, desça para 2000 pés, autorizado LS Spray, reporte estabilizando. E descendo para 2000, reportaria estabilizada, 2775. Tower, good morning, Azul 4958. Establish localizer, we have the running site. Roger. Boeing traffic information, Boeing 737, Go Company, threshold 10, taking off. Reduced to approach, final speed, and awaiting landing clearance, Azul 4958. Slowing down, waiting for landing clearance, Azul 4958. Gol 9963, autorizado decolagem. 2 Salvador, bom dia, Azul 4201, ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 4201, mantém o ponto de espera. Mantém, 4201. Gol no 963, decolou 3-1, chame controle 1-2-0, décimo 8. 2-0-8, 963. Azul 4958, clear to land, runway 10, 270 degrees, 049. Roger, clear to land, Azul 4958. 380, direto Leda, é isso? Afirmo. Direto Leda, 380, gol 963. Puxando M6, 225, chama Centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260-1288, UCM 6225, Recife. Autoridade 2229, desça para 2000 pés, usando ILS X-ray, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado ILS, reportaria estabilizada, 2229. O 2775 estabiliza o NOC. Azul 2775, chama a torre frequência 1118-95. 295, obrigado, bom dia. Em Salvador, bom dia, Azul 2775, estabilizado no localizador. Azul 2775, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. É, se guarda. Azul 4958, on the ground at 33, leaving the runway next to the right, contact over the ground 121, this one line. 121, this one line, Azul 4958. Autorizado pouso, vento variável e calmo. Certo, obrigado. Libera a velocidade em ataque para o passageiro. Passageiro 2229, canceladas as restrições, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, passageiro. Janer 6211, chama o centro Recife, frequência 125.10, alterna 128, correção 123.8. 351238. Azul 4201, autorizado a linha e manter. A linha mantém 4201. Azul 4958. Ground at 39, leave the runway left to the right, ground 129. Azul 2775, no solo 3,5, libera direita, solo 121.9. Solo 219, azul 2775. E sobre o campo permanece visual. Gente, obrigado. Nós iniciamos um pouco a redução da velocidade em função da leve turbulência aqui no setor. Autorizado, colapso no zero, azul 4201. Lock visual com a pista passaria 2229. Passaria do 2229, chama a torre frequência 118.95. 118.95, obrigado, bom dia. Salvador, Golo 649, bom dia, sente da hotel, descendo para 1 metro. Golo 649, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajustando a 097, via chegada ponte. 4.000 pés, 1097, via ponte, Golo 649. Golo 963, chama centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 229. Passarelo 2229, continua a aproximação, chame avistado. Estamos visual com a pista. Autorizado o pouso, pista no zero, vento variável com 029. Livre pouso, passarelo. Golo 993, continua. Estou no 093, mantém um ponto de espera. 093, autorizado a IAI manter, cabeceirão no zero. Sareto 2229 no solo aos 45, direita solo 121, décimo 9. Livra na direita, 1219, 219. No 093, autorizado a decolagem de pista 10, vento calmo. No 093, decolado aos 48, chame controle 120, decimal 80, de um bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia. Eu vou no 093, passa 1300 pro 360. Gol 093, contato radar de decolagem, suba via saída Arbo 1 para nível de voo 360. Salve via Arbo 1, 360, 093, Arbo. Azul 4201, chame Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 151, alterna 238, Azul 401. Alfa 649, desça via para 2000 pés, QNH na 097. Autorizado final do procedimento ILS, que saída pista na 0, informe estabilizar. Negativo, desce até 2000 via, autorizado ILS X-Ray, gol na 649, reportaremos estabilizado. Estabilizando, desloca a pista, gol no 649. Gol no 649, complete aproximação, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, gol no 649. Salvador, gol no 649, estabilizado LSX3. Gol no 649, continua a aproximação, informa chuva leve sobre o campo, pista 10 molhada, confirme já visual. Afinal, você está avistando. Tente o voo no 649, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 070 graus, 049. Este liga e pouso, voo no 649, na 1 km, ciente do acionamento, reporte pronto para iniciar o táxi. Voo no 649 no solo 58, libere direita, chame solo 121 no decimal 9. 219, o gol 1649. Salvador, bom dia, voo 1649, Librona, você escuta? Cada um Golf Kilo Oscar autorizado táxi, reporte no ponto de espera da Papá para ingresso. Salvador, bom dia, 35 17, próximo a ponte dela da 10, pronto. 135 17, bom dia, autorizado a unhar e decolar. Pista 10, vento 050 graus, 04 nós. Pista decolagem, pista 10, 135 17. Cliente Papatango, Golf Kilo Oscar, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Cliente da 3517. A gente mantém a posição, Golf Kilo Oscar. Então, 3517, decolado 04, chame controle 120, decimal 80. 2080, bom dia. Doutor, 3517. 3517. Salvador, 3517, decolou na árvore. 3517, contato radar na decolagem, submantenha nível 360 via saída árvore 1. Árvore 1. Hotel Golf, Kilo Oscar, o vento 050 graus, 03 nós, autorizado a decolagem pista 17. Golf Kilo Oscar, decolado 06, time controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 120, decimal 8, Golf Kilo Oscar. Controle Salvador, Papatango, Golf Kilo Oscar. Papatango, Golf Kilo Oscar, contato radar na decolagem, suba... Para nível de voo 100 via saída Momo. Para nível de voo 100 via saída Momo, Golf Kilo Oscar. Pressão 35 no 7, seu à direita evitando formações. Tente o Fame Aproa por quantas milhas? Fame Aproa 2. 75 a 280 por aproximadamente 30 milhas. Quente. Libera da restrição de 3 mil pés, agora Golf Kilo Oscar? Afirmo. Libera da restrição de altitude da saída Momo para Tango Golf Kilo Oscar. Quando possível, seu estimado de pouso. É, vai subir sem restrições no nível de voo 100, saída Momo, Golf Kilo Oscar. Tá estimando pouso ao escudo 120, tá? Roteado no 120. Gente, 1106. 3597, chame Recife, frequência 126.0, alterno 28.8. 260, a primária, a secundária em 288, tá? 3597. Assim. Bom dia, obrigado. Pista 973, bom dia, autorizado a unhar e decolar. Pista 10, vento variável com 03 nós. Ingresso e decolagem e o 5973 decolado aos 17, chame controle 120.80, tem um bom voo. 120.80, obrigado, bom dia. Corre, muito bom dia, voo 1233, a próxima oportunidade 10, pronto. Voo 1233, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Autorizado a alinhar e manter na pista 10, voo 1233. E o 5973, com data radar de decolagem, submantém nível 330 via saída PUCA. E a saída PUCA, acendendo ao 330, 5973. 233, autorizado a decolagem pistão no zero, vento variável com 03 nós. Autorizado a decolagem da pista 10, voo 1233. 018. Mantenha a saída, aguarde coordenação, Rio 5973. Sim, aguardando coordenação, 5973. Autorizada pelo Romeu Fox 018. Sim, obrigado, Romeu Fox 018. Decolado aos 19, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, 233, obrigado, bom dia. Bruno, bom dia, voo 233, decolando, escuta. Bruno 233, contatando a decolagem, submantenha nível 360 via saída Arbono. Arbono, sobe 360, voo 233. Bom dia, voo 755, aciona a identificação, desça via chegada Bonfim para 4000 pés, Senegal 9017. Ciente, sua ajuste, Bonfim, desce para 4007, informação CDF, voo 7. 5973, chame Recife, frequência 126.85, alterno 25.45. Recife 126.85, alternando 25.45. 233, chame Recife, frequência 126.0, alterno 28.8. 260-288-233, obrigado. Tango Golf Kilo Oscar está 50 milhas para o oeste do VOR de Salvador, ingressa no espaço aéreo Golf. Para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 126.0 ou 128.8. 120.288, Golf Lodge.